Boa noite a todos. Thank you. Oba, vou trocar aqui rapidinho que estourou. Agora a gente vai tocar um cover do Tony Williams. We'll be right back. Thank you. Thank you. gente vai tocar a nossa última música agora. A gente queria agradecer ao pessoal do aparelho, a vocês que vieram aqui. Nós somos o Chinese Cook Poets, tem CD, camisa, um monte de tralha aí pra gente empurrar pra vocês. E é isso aí, obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Saideira? Ah. Oi? Ah, cerveja 3x5, ok? Bom, acabou o nosso set, vamos ver aqui. Thank you. Oba. Valeu, obrigado, gente.